pedido subida da El Leda após Leda direto à posição Bridge. Controle 120.8, a torre 118.612, próximo hora 5125. Frequência do controle, por favor. 120.8. Autorizado 360, a rota vai ser Upzulu 10, SMAP, DCT Awake, DCT MIA, Upzulu 44 e o resto conforme plano. Mantenha a projeção de decolagem 2.000 pés ou até 3 milhas com curva direita. Da El Leda, Bridge, 5165, transponde, 208, ao controle, gol 1165. 5125, 5125, ok? 5125, gol 1165. Portão meia, chama pronto. Chamará, gol. Tapa uniforme, Foxtrot, Foxtrot, será na escuta 4? Ok, então eu vou alocar o Salvador, Salvador, decola pistão 7, curva pela esquerda, após a... iniciar a curva esquerda, cruza o aeródromo na frequência da torre 118.6. Após o cruzamento, ingressa no litoral norte, Salvador, chamado corredor forte, afastando 40 milhas, junto ao controle em 120.8, transponder 0117, Foxtrot, Foxtrot, certo. Frequência livre. Pátio é o Bahia, táxi aéreo, POBG. Foi 18.6 da presente, altímetro no 0, no 4, boa viagem. Estabilizado em LS, gol no 621. Gol no 621, completa final, torre 118, decimal, 612. 1186, gol no 621. Frequência livre, o Marco Delta. Então, 3896, controle Salvador, acena a identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste o altímetro no 014. Chegar a 65 de novo? Beleza, possibilidade de coordenar com a Infraero pra remover o finger, por gentileza, na posição 5. Só um instantinho, por gentileza. Muito obrigado. Sempre o táxi, oxe. Alvo Salvador, o gol, o número 621. 621. Táxi autorizado, lento, táxi tenta de Juliette, agora não tem ingressar no pátio principal. Táxi no Juliette, vai dando para ingressar no pátio, 621. Chanel 250, controle de Salvador, acione identificação, desça para o nível 060 na chegada à Mare, ajuste o altímetro no 014. Identificou, desce para o 060, chegada à Mare, Chanel 6250. Identificação, desça para o nível 070 na chegada à Mare, ajuste o altímetro no 014, reduza a velocidade 250 mais. 0070, ajuste o altímetro no 4, 2 0 9 na chegada à Mare. O pushback do Airbus da Bianca, na sequência pela frente, draft até o portão 01 autorizado na sequência. Até a posição do Juliette, atento ao pushback do Bianca, a foto. Segue para a posição 1 com 629. Limpo 23, então Volcom, conforme instrução da defesa, 2623 no corte. Após a clareza, curva direita, sai na ideal 188 Salvador, passando 80 milhas. Controle 128, 218612. Limpo 23. Radial 070, 80 milhas, 080 corrigindo. Vamos coordenar com o controle e direcionar só um instante, o restante conforme. Então. Então, 3896, está autorizado a final do procedimento de LSX Suíte, separa 2 mil pés, altímetro 104, reporte estabilizado. 250 está autorizado direto de TAP, desça para 3 mil pés, altímetro 014. 3 mil pés, Oceania 250. Então, conforme solicitado, radial 080, radial 80 até 70 milhas de Salvador, decola com curva esquerda após a decolagem para interceptar conforme. No 621, na esquerda, Juliette, até o portão 01, autorizado, ingresso. Esquerda, Juliette, portão 1. Chanel, linha 3, no 1, tá a visão ciente do gol, autorização de táxi, pessoas a bordo 166, alternando galeão, autonomia 0430. Autorizado, nível 050. 050, no 648. 62, altinho de 2014, boa viagem, Oxamé, 319. obrigado, bom final de semana. Papa Uniforme Fox Fox Terra, controle Salvador, mantém condições várias, com o meu país no corredor forte, altímetro em Salvador 1014, reporte livrando a CTR. Reportará livrando a CTR, Terra. Gol 1165, Portão 6. Portão 6, chame táxi, gol 1165. Sente, gol. Papá, prossiga, solo. Autorizada desde a interseção, chame para ingresso Índia da Papá, do pátio da Pata para o pátio 5. Está em interseção, chame para ingresso no 7. Autorizada à direita, táxi pela pista, reporte liberando via interseção com o pátio 5 Papá. Então é a porta estabilizada, Chanel 620. Número 48, está autorizado a descida até 3 mil pés. Altímetro no 0 no 4. 3, 0 no 4, 9, 4, 8. Estabilizado S3, 3896. 3896, completa final, torre 118, decimal, meia dúzia. 3862, 3896, bom dia. Bordo 180, autonomia de 3,35, alterna Galeão. 3,35, Galeão, POB 170? 180. Mais 10, então, copiado, táxi autorizado, à esquerda via Pátio Índia, ponto espera 1-0. 2,86, altímetro no 0, 4 por viagem, gol 1-1-65. Táxi autorizado, Pátio Índia, ponto espera 1-0, 2,86-0. Obrigado, bom trabalho, até a próxima. Olimpos 2-3, táxi autorizado, até a interseção hotel lá. Reporte nesta para o cruzamento no 028, Olimpo 23. 1, contato radar na decolagem, sul para o nível 340, na saída da El, após líder direto, Brito. Ok, poderia voar agora direto da El? Autorizado direto líder. Direto líder, então, muito obrigado. Confira de Santana. Está em frente ao hangar da Airstar, decola da interseção com Proa Norte, direto Feira. Conforme então, decola a interseção Papá, Proa Norte, direto Feira, 500 pés. Controle 1208, 28612, acionamento, táxi de decolagem. Acione o padrão do antigo Mike Golf Mike, 0114. Yankee Delta Charlie, cotejamento correto, livre acionar, altímetro no 0 no 4, informação em curso a Lima. Chama ainda nessa para o táxi de decolagem. Patango Bravo, Kilo Whisky, controle Salvador. Suba para o número 500 pés no corredor Veracruz, reporte parei para o ingresso no corredor Interlagos, altímetro no 0 no 4. Autorizado ILS, gol 1648. Gol 1648, está autorizado o procedimento ILS que foi visto no 0, deixa para 2000 pés, altímetro 1094, reporte estabilidade. 2000, 1094, autorizado ILS reportar, gol 1648. De imediato, sem parada, Olimpos 2-3. Imediato, livre cruzamento, ingresso imediato aí na Alfa para não perder a velocidade de táxi. 18-96 na escuta, solo. 18-96, solo. Muito bom dia, 3896. 3896, siga o P3 Força Aérea Brasileira, dentro da Juliette, chama para ingresso no Pátio 1. O portão será o 5. Vai seguir a aeronave à frente, ela vai ingressar no Pátio Principal, com o 3896. Olimpo 23, táxi em frente, Juliette, Pátio e Índia, pode esperar no 018-64, altímetro 1014. Boa viagem. Delta Charlie acionado o Pátio da Airstar, 2 do POB, 18 meia da presente, 1014, bom voo, Macau. Obrigado, obrigado. táxi autorizado esquerda, Juliette, pátio Uno, à direita, Índia. Ponto de espera pronto, torre 1862, altímetro no 0, no 4, boa viagem. Seguindo o tráfego à frente, esquerda, Juliette, portão 5, autorizado. Esquerda, Juliette, portão 5, tráfego à frente, está precisando agora. 1165, contato radar na decolagem, sul para nível 3-0 na série Israel, após Leda, direto Bridge. Ok, 3-0 da El, Leda Bridge, com 1165. Pode voar, Leda? Autorizado, direto Leda. Leda, com 1165. DLS, igual o Nonéia, 48, visual. Confirmo para o controle Salvador. Nonéia, 48, estabilizado, DLS. Completa final, torre 118, decimal, meia dúzia, composto. 2, meia, bom dia. Tá passando o Bravo Luiz, está presente, direto à rotatória. Direto para a rotatória, Bravo Luiz. Salvador, gol no 621. Salvador? É o gol no 621. No 621, São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. Qual a rota que tem disponível no segundo seu plano? Segundo nosso plano, temos APZ 10, Brise, APZ 16, Bravo Hotel Zulu, então direto Trivis, certo, Pirassununga. Confere então, pronto para quatro, autorização 360? Pronto, cópia, 621. Chegou 1621, de Salvador para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, rota via posição bridge, na sequência, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, após trivia e o restante conforme a rota do plano, pista 10. Decola mantendo a reta até cruzar 2000 pés na terceira milha, após iniciar curva pela direita. Perfeito subida da El Leda. Após Leda, direto bridge. Controle 120, decimal 8. Torre 18, decimal 6, 12. Transponder 5141. Voo no 621, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 360. A rota bridge, então a Pesuluno B, para o hotel Zubu, então direto bridge, conforme rota do plano. Decola a pista no zero, mantenha a frua até 2.10 ou terceira milha, então curva à direita. Saída da El Leda, após Leda, vou abrir. Chama o controle 208-218-0, acionando 5141. Correto, portão zero, chamei pronto, pushback no mesmo. Ah, para push na meta, 621. Oxaner, 6250. 6250, Oxaner, pousou, levou. Táxi autorizado, em frente, segunda esquerda, está presente, Juliette, pátio no portão 2, autorizado. Ok, Juliette, portão 2, Oxaner, 6250. Falou, Salvador, gol no 630. Gol no 630, Salvador Recife, nível de voo já aprovado, 370, quanto quadro? Quanto quadro? Salvador, então, Recife, nível de voo 370, aerovia por 58, pista no zero, na decolagem. Mantenha a reta até cruzar 2000 pés ou a terceira milha, após curva pela esquerda, perfil subida Puca, Jão, transição Caju, controle 1208, torre 18, decimal, meia dúzia, código transponder 5134. Autorizado Recife, nível 370, 0858, está decolando ao terço da Puca, transição Caju, mantendo a proa até 2000 pés ou terceira milha. 120, decimal 8 é o controle, 5134 é o transponder, voo no 630. Correto, de número 4, chama pronto para o estacionamento. Gol 1 no 63, ó. 630. Azul Ford 207, qualquer tempo, 60, flat level 050, clear, bom arrival, 10-1-0-1-4. Pelo braço do Luiz, está visual, Cuca. Confirme para o controle. O bravo que Luiz, está visual, Cuca. Papa Tânio Bravo que Luiz, que chama agora a torre 118, décimo 612, composto. 18-6, grato, bravo que Luiz. Controle Salvador, é o Yankee Delta Charlie. Bom dia. Matango, Yankee, Delta Charlie, controle Salvador. Ok, decorrer a presente, eu matei 500 pés de terceira. Estacionado 0114, mandando 500 pés. Certo, mantenha condições do AS 500 pés, reporta livrando a CTR, quando possível estimado para pouso, Papatango, Yankee, Delta Charlie. 9h50. É, contato estimado de pouso, AS 1350, Papatango, Yankee, Delta Charlie. A tempo para tráfego, posição de 9 horas, agora a 5 milhas, Bravo que Luiz, que é 1,157, prosseguindo para a final da pista no céu. Charlie. 1165, chama agora o centro Recife. 126 decimal 0, 125 decimal 1. 251, gol 965. 5. Papá Romeu Zulu Golf Papá Controle Salvador. Poderia repetir a mensagem? O meu Zulu Golf Papá, poderia repetir a mensagem? Tipo 5595 na escuta 4, autorização? Pronto, código 5595. Flip 5595, autorizado Ilhéus. O nível de voo é 140. Aerovia via Golf 677. Decolagem pista no zero, mantenha a reta para cruzar 2000 pés da terceira milha após a voo pela direita. Cumpre o perfil subida coral. Controle 1-20.8-218.6. Acione o código 0260. Está autorizado o nível 140 na Golf 677, decola da 1-0 até 2000 curva direita, perfil da Coral, aciona 0260, controle 1208, torre 1860, o trip 5595. restrição aí na... É só devido à atenuação de ruído, ok? É manter por até 2 mil pés ou 3 milhas. O que ocorreu primeiro inicia a curva à direita na sequência. Mantenha a réplica correndo até 2 mil ou 3 milhas. O que ocorreu primeiro após sair do coral com curva à direita. Correto, chama pro push, o 3595. Vai chamar o 3595, obrigado. Agora 630 para o TAC, PB de 101, 101 a bordo, 2:10 de autonomia, alternativa Natal. Uno Natal, autonomia de, por gentileza, não contei? 2:10, autonomia. 2:10, contado, TAC autorizado à direita, via Índia, ponte espada 10, tô 18, 18:6, altímetro 104, voltagem, Uno 630. Tem Felipe TAC, ponte espada 10, 18:6, torre. 1014 ajuste, 630, bom dia. Voo 094, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada ao mar. Ajuste altímetro no 014. Autorizado, direto e tato. Barro meu Zulu, Golfo Papá, controle Salvador na escuta. Confirmando, Papá Romeu Zulu Golf, Papá, fez plano de voo. Zulu Golf, Papá, confirmando, efetuou o plano de voo pela IF. O 4207 está autorizado a final do procedimento LS XY0, desça para 2000 pés, altímetro no 014, reporte estabilizado. 2000 pés no 014, reportará estabilizado, azul 4207, autorizado no IRS. Palmeiras Zulu Golfo Papá, controle. Papá, o mesmo Golfo Papá, setor plano de voo da LF. Matão Lima. Aumento seu modo Charlie. Estou para o nível 105, confirme o tipo da aeronave, pessoas a bordo. Palma Zulu Golf, papá, teria condições de informar quantas milhas está de Salvador, está Star Terra 9M Delta Hotel? Copiado 335 milhas. Senta mais coordenação com o centro Recife. Solo Salvador, Papa 4, uniforme, Mike uniforme, informação, Lima. O solo prossiga, Salvador, Fortaleza, faz 14 horas, é isso? Positivo. Eu tenho o seu plano no sistema, mas não tenho como pré-autorizado, porque entra no nosso sistema com meia horinha de antecedência. Hora certa no 327, e no máximo 4 minutos vai constar já com autorização. Aguarde 3 minutinhos, por gentileza. Eu vou te chamar daqui mais 4 minutos, obrigado. Nada, tá no pátio do Graer ou não é em frente à IBTA? É, em frente à IBTA. 7, até quase no 7 mesmo? Positivo no 7. 7-1-7, a rota aqui, segundo o preenchimento do plano da Pesolu 19, pode preparar a subida Momo, transição Frotti. Você vai preparar a Momo Frotti, obrigado. Já, Chão. Vamos lá. Chute de altímetro no 0 ou no 4? Chute de altímetro no 0 ou no 4? Chute de altímetro no 0 ou no 4? A Pan Informa, Fox, Serra, controle. Certo, mantenha condições iguais, reporta ingressão no corredor interlado. Meu Zulu Golf Papá, acione código transponder 5111. Chama agora o centro Recife 126.85, alterna 134.5, Papá Romeu Zulu Golf Papá. Olympus 2-3, chama agora a defesa aérea nos canais previstos. Sim, chama a defesa aérea. Bom, número 30, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 134.5. Obrigado, bom, número 30. Delta Charlie, controle. Papatão, Yankee, Delta Charlie, na escuta do controle, Salvador. Papa Tango Yankee Delta Charlie, transmissões nas Vegas, frequência livre, coordenação local, Silvio Santos. Livreiro 220 para 060, 55403. Estabilizado, Azul 4207. Azul 4207, chama Torre 1 no 86. 86, obrigado, até mais. Gol no 094, desce para 2000 pés, ajuste no 014, está autorizado, DLS, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado. Solo trip 5595 para puxa de estacionamento, está no pátio 3. Pátio 3, chame táxi, trip 5595. Autorizado, chama táxi 5595. Tan 3198, oceano de identificação, desce até o 050, chega da Mari. 050, chega da Mari, cidade da Frente do Sá. Mandei o perfil. Solo trip 5595 está com 63 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador, pronto para o táxi. 4 horas Salvador, solo copiou o POB, táxi setorizado à direita, na sequência, segunda direita via Índia, ponto de espera 10, 189, 18614, Regogina, altímetro 1014, POB por gentileza. POB 63 autorizado via Índia, ponto de espera, torre 18, trip 5595. Uniforme, uniforme, agora sim, já autorizado Fortaleza, o nível de voo é o 250, a rota via Zulu 19, decolagem pista 10, correção 17, curva esquerda, perfil subida Momo, transição Frotti, controle 120, décima 8, 28612, acione o código 5161, o uniforme, uniforme. Positivo autorizado 250 para Fortaleza, Apple Zulu 19, decolando no 7 com curva de esquerda, saída bomba, transmissão Frotti, 161 é o transporte e 1208 é o controle. Uniforme microfone. Correto, em frente o hangar da EBTA, chame todos 186 da presente, 1014, boa viagem, uniforme. 186, obrigado. Salvador, Gol no IA21 para o Pispec, estacionamento, gate 1. No 621, no portão 01, autorizado, reporte para o táxi. Reporte para o táxi, 621. Salvador, Oceaner, 6140. 6140, bom dia, Salvador, Maceió, 250, aguarde um minuto, corta por gentileza. Guardando, possível saída. Uca, Jamo, transição Caju, onde intercepta a rota 358 e segue conforme. Só um instantinho para a cota. Vou pagar um táxi na sequência de pagar a cota. Salvador Ground, good morning, Azul 4207, vacating runway via Foxtrot. Azul 4207, approved taxi straight ahead and hold short, taxiway Juliet. Gate 01, stand by to enter Alpha 1. Roger, clear taxi via Alpha and hold short of taxiway Juliet, Azul 4207. 1404. 4003-2004, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2014 reporte estabilizado, 5-4-0. Rota via Perus 58, decola pista 1-0, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva à esquerda, perfil subida Puca, jambo, transição Caju, controle 120-18, torre 18, meia dúzia, acione o código 5144. Autorizado, Salvador, Maceió, nível de voo 250, decola da 10, no perfil da saída Puca, Jamo, Caju, apelido 58, controle de saída 208, torre 1186, transponder 1144. Oxané, Leão 40, está no portão 2. 7, portão 2, correto cotejamento, Oxané pronto para o chuveiro somente. Camará, o 62, Leão no 40. Para Maceió 5595, contato radar, SAP mantém 1-4-0, saída Coral 1-4-0 na Coral, 5595. Nossa subida é pouca, transição Caju. Um minuto para qual, por gentileza. Estabilizado, gol 1-0-9-4. 1-0-9-4, torre 1-4-8, autorizado de Salvador, Maceió, nível de voo 370, rota via Upper, Whist 58, decolagem pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após, inicia a curva pela esquerda, perfil de sumida Puca, jambo, transição Caju, controle 1-20-8, torre 118-6 dúzia, acione o código 5146. Fox Terra, chama a torre 1-186. 1-186, boa, no Galeão com 3 horas e 40. 182, Galeão 3 e 40, taxa cruzada direita, Índia, posição no 0, 18, 14, 800.014, vou entrar, chegou no 621. Direita, Índia, 1864, fogou no 648, só instante para o cotejamento, Azul, Forte 107. clear, enter 801 to stand 01. Clear taxi to stand number 1, 24207. 648, cortejo. Autorizado 370 para Maceió e a Upper Reach 58. Ele deve ser Puca, Jamo, Caju. Decolada no 0, primeira curva à esquerda, mantém a flow até 2.000 pés ou até a terceira milha. 5.1 no 4.000 transponder. Confirme só o controle. No 648. 5.1 no 4.000, ponto 8, levando o 648. Ok, confirme o controle. Controle 120, 120, decimal 8. 08. Paulo Salvador, bom dia, Gono 094, Gono 5. Gono 094, táxi autorizado à direita, Alfa, Juliette, partiu no portão 4, autorizado. Alfa e Juliette pro 4, voo no 094. Gono 621, contato radar, SAP mantenha 360, saída da EL. Tá, mantenha 360, fechada da EL. Estabilizou, tá 3198. Tá 3198, torre 1 no 86. 86, obrigado. 5403, táxi direita alfa, após esquerda, esquerda parte 3, remota 3 do parte 3. Alfa, esquerda, esquerda, remota 3 do parte 3, 5403. 561, nascendo a identificação, desce até o 050, chegada Mari. 050, na Mari, pode falar na projetora? Mantenha o perfil. Salvador 6140 para o posto acionamento 02, informação Lima. Chiné 6140, portão 2, chame para o táxi, autorizado, posto acionamento. Autorizado, posto acionamento, chamará 6140.